Miren a Pepino, olhem o Pepino, vean como se mueve, vejam como se movimenta, como leão, feito leão, traz atrás de um rato. Miren al pepino, olhem o Pepino, que suaves movimentos, que movimentos suaves, es como é como manteiga, e um pelón. Macaco careca. Miren al pepino, olhem o Pepino, los todos os vegetais, envidian a su amigo, invejam esse amigo, querendo dançar com ele. Pepino bailarín, Pepino bailarino, Pepino bailarino, Pepino bailarino, Pepino bailarino, Pepino bailarino, baila, baila, dance, dance, yeah. Miren el tomate, olhem o tomate, não é triste, não é triste, ele não pode bailar, ele não pode dançar, pobre tomate, pobre tomate, ele desejaria poder bailar como el Pepino, queria ele poder dançar como Pepino, livre e suavemente, livre e suave, pero ele não pode bailar, ele não pode dançar. Escuchen al pepino, escutem o Pepino, oigan su ouçam fuerte, sua voz forte, como um leão, listo a devorar, prestes a devorar. Escuchen al escutem pepino, o Pepino, que mais que su voz canto, mais doce, que supla sua garganta, parece um brinco de passarinho. Escuchen al pepino, escutem o Pepino, todos os vegetais invejam esse amigo querendo cantar como ele. Pepino cantador, Pepino cantador, Pepino cantador, canta, canta, yeah. Escutem o tomate, escutem o tomate. Não é triste? Não é triste. Ele não pode cantar. Ele não pode cantar. Pobre tomate. Pobre tomate. Ele desejaria poder cantar. Queria ele poder cantar. Forte e dulce como el pepino. Forte e terno como pepino. Pero él no puede. Mas ele não pode. Nem sequer dar um subido. Nem sequer assoviar. Chega, acabou, senhor. Volte aqui que eu vou cantar uma música pra você agora mesmo. O Bob está zangado. Tomara que ele esqueça. É difícil correr com esse sombreiro na cabeça.